Dois, está na identificação, grupo para 2010, distante do mundial no meio de outono. Gol 4810, decolou 42, chama o controle de Salvador, 120 desse gol. 1208, gol 4810, voa. Adiciona a identificação do serviço de telecomércio para 2010 e distância entre a reserva meia. 2228. Autorizado. Alinhar e manter. Pistão no zero. Salvador com 4810, sai de salvo, cruzando 1900 dados. 2810, contato radar, piloto no nível 360, foi direto Leda. Direto Leda, subindo para 360, gol 4810. Agora 2, chama 2, pretensão na noite. serviço maravilha. Salvador, passarelo 2228, boa noite. Passarelo 2228, contato com a Zanga de Colagem, seu prendedor de voo 180, cancele as inscrições. 180, livre das inscrições, o passarelo 2228. Assim. 9022, autorizado por 100 grau 08. Repouso na sua. Tá na avião 1, 1, 2, foi autorizado aqui a 7 minutos. Do lado 1, 1, 2, deixa a série de voo 050 de escolha com mais 1. Para a posição 2 Lima do Parque 3, Alfa Kilo. Zero Miller, rumo oeste, passando agora no 2055, descendido pelo 180 até o 72. Zero 3228, se confirma a razão de subida. Zero 3228, controle. Informe a razão de subida. Batalha de 2222, informação de tráfego, posição de 11 horas e 0 milhas como Nordeste. Batalha de 0070, investida para 2010, em Braela 90. Batalha de 2222, foi Eleva. Eleva, 2222. 2, desça para 2.010, autorizado na LF Express. Está ligado? Azul 9072. Azul 9072, no solo 00. E pista direita, taxa de alta, chamando o CPR. Posição será 1 Romeu do Pajama, Azul 9072. Delta S foi alto chamante da Juliette. Salvador, muito bom dia, voo 9067, solicitado S-Way. Voo 9067, bom dia, agora a presença do voo. Aguardando a explosão, 067. Autorizado o pouso 10, só autorizado mesmo? aeroporto de Salvador. Então, Papá, está na posição 2, é o Sol. 512, change your departure to Thomas, 1 Alpha. Departure. That's correct. Salvador, agora não tem mais 2960, final da 1-0. Tá, azul 9260, autorizado por 1-0 grau, 1-0. Livre ponto, 1-9260. Thank you. Are you able to, before Tomas 1 Alpha departure? We are able to put Tomas 1 Alpha departure confirmed? Affirmative, this is the question. Are you able to perform Tomas 1 Alpha departure? We are able to perform Tomas 1 Alpha departure for you. Roger, and then this is standard instrument departure. So, report on road short, runway 10, San Portugal 2512. 2 de Erika, Rotor de frequência 198, decimal 95. São Paulo é 567. posição 1 ou 2 do parque 1. Para 2.000 pés, 27.00, ou no 5, vamos direto para o